E percussão com a boca, sabe? Assim, ó. Isso eu também não sei fazer. É só você ir batendo na bochecha e abrindo a boca aos poucos. Faz aí. Não, não saiu Tenta nada. de Acho que talvez é porque eu tô com barba. Não, eu também tô. Tenta aí de novo. Você tem que soltar alguma coisa ao mesmo tempo, Não, não, tipo, não. fazer um Você só som? vai batendo assim na bochecha. Você tem que dar uma endurecida na bochecha. E aí você vai abrindo a boca aos poucos e o som vai ficando mais agudo. Entendeu? Como se fosse uma pele de tambor esticando. Não. Você não deu certo. Deu? Faz de novo. Eu não percebo. Engraçado que a gente tá conversando e você tá me fazendo dar tapa na minha própria cara. Tipo, isso é abuso, cara. Esse podcast devia ser filmado. E aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra, esse é o GugaCast e comigo, mais uma semana, Caio Corraine. Olá, personas! É um prazer estar aqui de novo, fazendo meu trabalho. Caio, toda semana a gente fala aqui, acho que faz um bom tempo, a gente fala aqui do Apoia-se, né? Nosso sensacional programa de assinaturas, que é o apoia.se/GugaCast. apoia.se/GugaCast, né? Sempre fala, todo mundo já entendeu. Mas não é todo mundo, cara. Por incrível que pareça, não é todo mundo que quer gastar 15 pratas pra fazer parte do nosso grupo secreto e ter acesso a conteúdo exclusivo todos os dias. As pessoas têm o direito de errar na vida, né? Não, não, não é todo mundo, é só uma pequena, cada vez maior, mas é uma pequena parcela da nossa audiência que realmente quer fazer isso. Uhum. Mesmo a gente falando que tem conteúdo extra todo dia. É como se fosse um mini GugaCast todo dia lá. Só pra quem tá lá. É verdade. E isso é interessante porque quando a gente disse que seria conteúdo extra todos os dias, muita gente duvidou. Uhum. Falou, vocês estão loucos. Mas tá lá. Todo santo dia. A gente se aproveita de uma brecha técnica no, na definição do termo dia e não posta nos fins de semana. São todos exato, dias úteis. Porque, né? Exato. De segunda a sexta, né? De segunda a sexta é todo dia. Todo dia. O resto você devia estar dormindo. Exato. Se você chega lá e você abre uma loja, você abre um açougue e você fala, aberto todos os dias. As pessoas vão aceitar. Se elas chegarem lá no sábado, ah, que pena, não tá aberto no sábado. Uhum. Porque elas saberiam, elas, né, tinham que se programar pra ter comprado a carne na sexta-feira. É tipo isso, exatamente. Mas são todos os dias. Então, conteúdo exclusivo todos os dias. Mas como eu falei, por incrível que pareça, tem gente que não quer fazer isso. E tudo bem, porque esse é um podcast tolerante. Sim. Existe uma outra maneira de você apoiar a gente além dessa, que é o clássico sistema piramidal da brodagem. Sabe qual é? Eu conheço o conceito. É, então, é o seguinte, você tem que apresentar o GugaCast para 5 pessoas. É isso que eu tô pedindo para você. Já que você não vai investir 15 pratas do seu suado dinheiro em fazer parte do nosso grupo secreto, se você não quer fazer isso, beleza. Uma outra maneira de você apoiar a gente, apresenta o GugaCast para 5 pessoas, tá? Mas apresenta para valer. Pega o telefone do cara, mostra como faz para assinar o podcast, pode ser no programinha do iTunes ou do Android, ou então baixa um que você acha melhor, Overcast, não sei o que, mostra lá pro cara como funciona. Pode ser no Spotify também. Você sabia que a gente é o único podcast brasileiro no Spotify? Caio. Eu sei. Pois é. Eu sei porque eu ajudei a colocar ele lá. Não é legal isso? Não é incrível isso? Eu acho muito legal quando a gente para pra pensar que nós podemos estar do lado do Michel Teló. Uhum. É isso que eu penso todos os dias. Bom. É o objetivo, estar do lado do Michel Teló alguma vez na vida. Então vai lá, pega o telefone do seu pai, do seu avô, do seu amigo, do porteiro do seu prédio, mostra pra ele como funciona o podcast. Porteiro do seu prédio, cara, principalmente da noite, porra, você vai estar alegrando a vida cara, dele. Cara, nossa, não velho. É? É uma profissão perfeita pra ser a pessoa que mais ouve podcast taxista, no mundo. Né? Caraca, muito. Então, mostra, pega o Spotify dele, mostra lá como funciona, mostra pra valer. Aproveita e fala pra ele assinar mais podcast também, fala pra ele assinar lá o Jogabilidade, o Nerdcast, o Braincast, o que for. É uma Milos. Tá? E assim você ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ter mais audiência, ajuda a ter mais gente conhecendo podcasts, o que é sempre legal, e você vai ser conhecido como um cara legal, dentre essas 5 pessoas, certo? É verdade. E se você fizer isso, se você apresentar o GugaCast para 5 pessoas, manda seu nome pra cá, que ele vai entrar na lista dos obrigados especiais do fim de ano. Você sabe o obrigado especial do fim de ano? De 10 reais? Aquele que a gente ainda não sabe como vai ser, mas vai ser incrível? Esse aí. A gente também vai colocar as pessoas que apresentarem o GugaCast para outras 5 pessoas nessa lista aí. Só manda o seu nome escrito. Eu acho justo. Eu acho que, principalmente quando você para pra pensar que grande parte dos podcasts aqui do Brasil, eles criaram uma comunidade exatamente assim. Todo mundo que tem podcast, toda semana recebe uma mensagem. Ah, fulano de tal me indicou, e aí eu tô indicando pra não sei quem. Porque podcast ainda é uma mídia que precisa ser popularizada. Então, nos ajude a fazer isso. Essa é a ideia. Eu tava pensando em trazer pra ler essa lista da gente no final do ano, o imitador do Paulo Francis. O que, que você acha? O Paulo Francis era aquele que falava assim. Esse aí. E você... É, tá. Eu conheço por nome, mas eu nunca... Eu acho que eu era novo demais pra assistir coisas com o Paulo Francis. Mas você já sabe imitar, olha aí. Pode ser você. Não, é péssima a imitação. É pior do que a do Rafa e do Silvio Santos. Caralho, é muito ruim aquela imitação, cara. É bom que o Rafael não tá aqui e a gente pode falar, né? Cara, aquela imitação é muito ruim. Ela é tão ruim que ela é boa, né? É só o Rafael falando uma oi. É exata a mesma voz, ele nem imposta, ele não muda nada. Ele só fala frases do Silvio Santos. Então tá, vai lá e mostra o GugaCast pra 5 pessoas, beleza? Muito bom. Caio, antes da gente começar a ler as histórias de viagens dos nossos ouvintes pela América Latina, eu queria propor um jogo pra você, um novo jogo. Vixi. Você sabe que pra um novo jogo... Ah, lá vem. A gente precisa de uma nova vinheta. Você tá saindo muito bem fazendo vinhetas, cara. São parabéns. As piores vinhetas, cara. Eu sou horrível pra fazer vinheta. É igual a imitação do Silvio Santos e do Rafael. Elas são tão ruins que elas são boas. Tá bom. Fala aí qual o nome do jogo que eu faço a vinheta. Jogo do Galo Gigante. Me lembrou Hermes e Renato, cara. Então tá, Jogo do Galo Gigante é o seguinte. Você lembra do desenho Animaniacs? Passava nos anos 90, uhum. Ótimo desenho. Nesse desenho tinha um quadro, um sketch, que era o Chicken Bowl. O Chicken Bowl era um galo gigante. Ele agia como um galo, ele se comportava como um galo se comporta normalmente. Às vezes ele aparecia de roupa e tal, mas ele era um galo agindo como galo. E aí ele era colocado em situações onde todo mundo ficava lidando com ele como se ele fosse uma pessoa normal, exceto uma única pessoa naquela situação que percebia que ele era só um galo gigante. Por exemplo, tem uma menina que chega em casa e fala: querida mamãe, querido papai, quero apresentar pra vocês o meu novo namorado, o Chicken Bowl. E aí tá lá ele, assim, um galo gigante usando uma jaqueta de colégio, sabe? Uhum. De colégio americano, assim. E aí o irmão da menina fala assim: mas ele é um galo gigante. E aí ele fica lá ciscando, sabe? Cacarejando, assim. E os pais da menina ficam tratando ela como: ah, que legal, vem aqui, senta aqui com a gente. Quantos, quer dizer que você joga futebol e tal. E ele fica lá só sendo um galo gigante. Ele fala: pessoal, vocês não estão percebendo que ele é um galo gigante. Era isso. Eu adorava que tinha um episódio em que ele ia pra um... acho que era um campeonato de karatê. Uhum. Uhum. E ele tava lá no meio. Tinha outro que ele tava, sei lá, tipo, com o uniforme do exército. Aí ele vai fazer um discurso pras tropas, alguma coisa. Ele só começa a cacarejar, cara. Muito bom. E todo mundo fica achando bom. E só um cara percebe que ele é um galo gigante. Exato. Então, e existe uma coisa, cara. Existem os galos gigantes da vida real. Quer dizer, eu não sei. Essa é uma teoria minha. E eu quero dividir aqui com você. Por exemplo, a Xuxa foi durante muito tempo um grande galo gigante. Porque a Xuxa, ela não sabe cantar, cara. Ela não é que ela é uma cantora ruim, ou uma cantora sofrível, ou ela é uma cantora que não agrada algumas pessoas. Ela não sabe cantar, ela não tem essa capacidade. E ela vendeu discos, cara. Ela fez uma carreira como uma cantora. Ela foi uma das maiores vendedoras de discos no país durante, sei lá, 20, 30 anos. Continua sendo, talvez. Eu tive discos da Xuxa. Eu então, tive discos da Xuxa quando eu era criança. Então, cara, a Xuxa... Hoje eu já li umas matérias das pessoas falando assim: ah, ninguém acreditava que ela realmente ia ser uma cantora, ela mesma assumia. Que... Hoje as pessoas já olham isso como uma peculiaridade. Mas o que mostra é que pelo menos elas percebem que isso é uma verdade. Mas antes eu olhava e falava: será que ninguém percebe que ela não sabe cantar? Será que só eu tô percebendo? Entendeu? Entendeu a analogia? A dinâmica. É pessoas que têm sucesso ou reconhecimento por determinadas coisas, uhum. Mas a gente olha e fala: ela não é nem boa nessa coisa, por que, que ela tá ali? Quando ela vai num hotel preencher, assim, um formulário, profissão, cantora. Profissão, galo gigante. Meu primeiro galo gigante é o Adam Sandler. Não, o Adam Sandler é um bom ator, cara. Cara, não, assim, houve um momento na história... Ele é um bom comediante. Houve um momento na história da humanidade... em que Adam Sandler foi engraçado. Mas ele era um pintinho. Então, ele poderia ser, assim, evoluído, tipo Piu Piu. Piu Piu conversa, Piu Piu troca ideia, Piu Piu é inteligente, né? Só que aí ele foi crescendo e agora ele é um galo gigante, cara. Que ele tá na frente de uma câmera, ele não sabe o que ele faz e as pessoas continuam dando dinheiro pra ele, cara. Ele é, tipo, literalmente um galo gigante, né? Exatamente. Tipo, é muito impressionante a maneira com que as pessoas continuam dando dinheiro pro Adam Sandler. Cara, eu não concordo com você. Eu vou ter que discordar no seu galo gigante, no seu primeiro galo gigante. Porque o jogo é esse. Eu apresento o galo gigante e aí você me fala se só eu tô vendo ou não. Tá. Então, eu acho que o Adam Sandler, ele é muito próximo do que você falou aí, mas eu acho que ele não é um galo gigante pelo seguinte. O Adam Sandler é, na verdade, acho até que eu já falei isso aqui, o Adam Sandler, ele é o Didi Mocó dos Estados Unidos, cara. Ele é igual o Didi, é um galo cara. Gigante. Ele é igual o Didi. É um galo Didi, gigante atualmente. Porque ele é um velho que participou de um programa de comédia 20 anos atrás, certo? Sim. Olha como vai encaixando a analogia. Participou de um programa de comédia 20 anos atrás que era realmente engraçado, mas hoje ele é só um velho milionário que encontrou uma fórmula mais ou menos bem sucedida de fazer filmes que são sempre o mesmo, certo? Com o mesmo grupo de comediantes dele. Quem é o Conrado do Adam Sandler? Conrado do Adam Sandler? Putz, eu não sei te dizer quem é o Conrado do Adam Sandler, mas os trapalhões do Adam Sandler são o Kevin James, aquele, o Robert, como é que é o nome dele? O Rob Schneider. Rob Schneider, era esse que eu queria lembrar. David Spade tá sempre lá também. O David sempre. Spade talvez seja o Conrado, será? Encaixa? Eu acredito que sim, porque ele tá ali, ele não é totalmente do grupo, mas ele tá quase sempre ali. Sabe uma pessoa que me deixa muito triste quando eu vejo que de vez em quando ainda aparece nos filmes do Adam Sandler? Ah. O Steve Buscemi. Steve Buscemi, é verdade. Steve Buscemi. Cara, ele é um bom ator, cara! Seria maneiro a gente dizer que o Steve Buscemi, ele é o Conrado do Adam Sandler. Você acha Conrado um bom ator? Não, mas ele tá ali cumprindo essa função. É, exatamente. Então, assim, ele, mais um grupo de atores que participaram de um programa de comédia 20 anos atrás, sempre o mesmo grupo, sempre fazendo os mesmos papéis e sempre tendo as mesmas piadas. Nesse filme, além de ele ser o líder e ele só se dá bem, ele sempre pega uma menina 20 anos mais nova do que ele, que é o par romântico dele no filme. Sim. Cara, o Didi fez par romântico com a Xuxa, cara. Naquele filme do deserto, não é? É, cara, é muito estranho. Chega a ser estranho, sabe? Não é? Cara, é muito estranho porque eu, quando eu paro pra pensar das minhas memórias que eu tenho com trapalhões... Cara, nossa, eu não contei essa história aqui ainda. Nossa, não. Agora não. Putz, agora até animei, cara. Até sentei direito na cadeira. Tinha uma vez, a minha primeira esse jogo, namorada... Esse jogo vai virar um grande conteúdo não, exclusivo. Já foi. A minha primeira namorada, ela era japonesa e a gente terminou porque ela voltou pro Japão, né? Os pais voltaram pro Japão e ela foi embora e tal. Uhum. Só que alguns anos depois, ela voltou pro Brasil, só que ela ia morar no sul e ela tava vindo de avião e ela ia ficar algumas horas no aeroporto aqui de São Paulo pra depois pegar o avião pra ir pro sul. E ela falou, cola lá, que aí a gente fica trocando ideia. Porque a gente terminou ainda se gostando muito. Então, manteve, né, uma amizade, manteve uma proximidade e tal. Conversava com ela na internet. Sim. E aí, quando ela veio, ela falou, eu vou ter que ficar, 5 horas no aeroporto esperando a porra do segundo voo. Vai lá comigo pra gente, né, ficar trocando ideia e tudo. Sim, trocando ideia. Não, é só trocando ideia. Porque Depois que ela foi embora, ela teve filho, ela, já tava noiva e tudo mais. Uhum, eu acreditei. Eu tô deixando isso pros ouvintes, que eles são péssimas pessoas. Aí, eu fui e tal, e aí eu fiquei basicamente, cuidando da filha dela, né, porque ela tava super cansada, né, voo de, 12 horas e nananã. Teve uma hora que eu perguntei, né, mas vocês comeram, tá tudo bem? Porque eu via que ela tava meio pálida, né, ela tava meio, fraquinha, sabe? E, vamos comer alguma coisa. Ela, não quero comer, não consegui comer no avião, eu não consegui dormir no avião por causa da bebê, tô muito cansada, nananã. E aí, a gente tava andando, né, pelo aeroporto, e eu vejo ela meio que, dando umas cambaleadas, sabe? Ficando um pouco tonta. E eu na hora, já tirei o bebê das mãos dela, né? Peguei a filha dela no meu colo, e ela começou a desmaiar. Caramba. Né, pressão caiu, alguma coisa assim. E aí eu estava com a mala, o bebê no colo e tentando segurar a menina ao mesmo tempo que estava desmaiando. Caramba. E tipo, o aeroporto, tipo, pff, caguei, tá todo mundo andando em volta. Quem vem correndo pra me ajudar? O Didi? Dedé Santana. Caramba, sério? Sério. Que genial, Dedé, ele veio correndo. Eu vi ele muito de longe. Ele olhou, ele viu que tinha uma pessoa meio, né, tipo, passando mal. Ele veio no pique, correndo pra caraca. E o Dedé é velho, né? Uhum. Porra, tipo, isso faz tempo, né? Isso, sei lá, faz uns 10 anos, mas o Dedé já era velho. Uhum. Ele veio correndo, pegou a bebê do meu colo, né? Tipo, segura ela, tá? Não sei o que tem. Tipo, começou a gritar com as pessoas, assim, ao redor, assim. Alguém pega uma cadeira de roda pra menina. Tipo, organizou a força-tarefa ali. Tomou conta da situação, que é o que exatamente. Ele sempre fez, se você pensar bem. Sim, exatamente. Aí, naquele dia, eu falei, caralho, né? Tá aí, Dedé Santana. Que pessoa maravilhosa. Cara, você foi salvo pelo Dedé, cara. Eu fui salvo por Dedé Santana. Tipo, a menina caindo, me puxando com uma mala e uma criança no colo, ia cair todo mundo, e Dedé veio em nosso resgate. Você foi salvo pela SWAT, cara. Ele era da SWAT brasileira. Podia chegar ele o comando maluco, né? Tipo, todo mundo pra ajudar. É uma boa história, cara. Parabéns. Pena que não pude tirar uma foto com ele. Mas... A gente tava jogando. Voltando pro jogo? Então, o Didi, ele sempre pega a menina mais novinha e é o par romântico dele do filme. Ele não se acanha de, mesmo já sendo um senhor de 70 anos, ele fazer o par romântico com a menina no filme e acabou, cara. Quem também faz isso? Adam Sandler. Adam Sandler. É verdade. Mas então, eu ainda acho que ele cresceu e virou um galo. Se ele é um galo gigante, então o Didi também é. Ah, mas isso com certeza. É, mas, isso aí tem um galo gigante na frente do palco da Unicef lá todo ano. Não, cara, sabe o que, que o Didi é? Ele é um palhaço triste. Sabe o palhaço que é triste por trás da máscara? Você já ouviu essa história? A história do... Não, tem um palhaço muito bom, você não precisa ficar triste, vai lá assistir o show dele. Ah, eu sou o palhaço. É uma boa história. Mas você contou de jeito horrível. De jeito muito ruim. Eu cortei, eu omiti todos os detalhes, né? Tipo, eu não estabeleci o cenário, não estabeleci que eram duas pessoas conversando, não estabeleci que a primeira pessoa estava triste e depois foi falar com o cara, ah, eu estou muito triste, o que eu faço da minha vida? Ah, mas tem um palhaço na cidade. Eu não vou contar de novo, fazendo certo. Foda-se, já foi. Então, o Didi, quando ele dá a entrevista, ele é triste, cara. Ele tá sempre... É. Tá sempre meio... Sei lá, cara. Eu acho que a vida... Ele tá sempre meio chorando. É, sempre meio... Assim, né? Meio emocionado, né? Bom, sabe quem eu também acho que é um galo gigante? Já que a gente tá aqui pra falar mal de pessoas. Você conhece o comediante José Simão? Caraca, velho. Eu não sei se eu odiava ele mais. Na época que era só texto. Ou hoje em dia que ele fala e aparece em vídeo. Cara, eu não sei. O José Simão não é engraçado? Ele é a definição de alguém não engraçado. E esse cara ganha vida como comediante, cara. Uma coisa que é muito... É brilhante. Eu vou parecer muito ranzins agora. Tipo, principalmente nessa época da minha vida que eu tô super paz e amor, eu gosto de todo mundo e tal. Cara, quando eu leio que ele, né, tipo, sei lá, o texto dele, que ele começa lá, boemba, sei lá, que ele coloca ha, ha, ha, tipo, R-A acento, eu tenho vontade de socar o meu monitor com a esperança de que a minha mão seja teleportada para o monitor dele e eu acerte a boca dele quando ele está digitando esses ha, ha, ha. Caraca, velho! Quem é que falou pra... Quem que incentivou isso? Quem que falou, tá aí, Simão, é um estilo, continua. Então, sabe quem? O Boechat. Ele faz isso todas as manhãs. Ele age, e eu acredito que várias outras pessoas, porque afinal esse cara ganha vida assim. E tipo, ele tem dois empregos baseado nesse talento que as pessoas reconhecem nele. Esse cara ganha vida como comediante, cara. Então assim, ninguém percebe. Só ele é um galo gigante, só eu percebo. Todo o resto das pessoas na situação estão ali agindo com o cara. Ah, ele é um comediante? Legal. E aí começam a rir do que ele tá falando. E só eu fico aqui, não, cara, ele é um galo gigante. Ele, inclusive, digita o ha-ha-ha dando bicada no teclado. Não, Caio, você não entendeu ainda, cara. Ele não é literalmente um galo eu gigante. Eu sei, é só porque é engraçado uma pessoa dando bicada. Mas você quer saber um outro galo gigante que eu tenho? Fala. E esse vai ser um pouco polêmico pra algumas pessoas, porque eu sei que tem gente que gosta muito dele. Uhum. Tom Cruise é um galo gigante. Tom Cruise é um galo gigante, cara. Sabe por quê? É verdade. Não. Sabe por quê? Contrariando o que você disse, uma coisa que eu acredito que ele é literalmente um galo gigante. O que é a única coisa que galos sabem fazer, né? Tipo, galináceos em geral sabem fazer que é relacionado à atividade atlética? É correr. Qual que é a única coisa que o Tom Cruise faz? É correr. Correr, verdade. Porque galo, galinha, não voa, não consegue. Mas você já tentou correr atrás de uma galinha? Você vai perder pra ela, cara, com certeza. E eu vou te falar, eu acho que você tem razão. E até hoje eu nunca tinha percebido, cara. E eu já vi vários filmes do Tom Cruise. Tom Cruise não atua bem, gente. Então faz sentido o que você tá dizendo, cara. Ele é um galo gigante, porque eu também não percebia. Só percebi agora que você falou. Assim... Tem muitos filmes que são muito divertidos. Do mesmo jeito que se eu visse um galo gigante, eu ia achar extremamente, né, com alto teor de entretenimento. Mas não quer dizer que ele está, tipo, desempenhando bem o papel dele, literalmente. Você sabia que uma história boa do Tom Cruise, eu construí o meu primeiro viral com o Tom Cruise. Eita. Eu desenvolvi uma piada com o tempo. Eu não lembro bem como surgiu a piada, eu nem sei se a piada é realmente minha. Mas eu sei que eu pus ela no e-mail. Fala pra mim um dos primeiros filmes que o Tom Cruise fez sucesso. Top Gun. Top Gun. Top Gun, o Tom Cruise, ele é um piloto de avião. Ele é um dos melhores pilotos de avião que já existiu na vida, no mundo. Mas ele não é o melhor. Ele tem tipo um trauma, tem uma coisa dentro dele que impede ele de ser o melhor. E aí ele conhece uma mulher, e essa mulher ajuda ele a superar esse trauma, e ele passa a ser o melhor. Ele supera um desafio e ele passa a ser o melhor. É isso, basicamente é essa a história do filme, certo? Sim. Agora pega Cocktail. Cocktail, o Tom Cruise é um barman. Ele é um dos melhores barmans do mundo. Mas ele tem um trauma, ele tem alguma coisa dentro dele que impede ele de ser o melhor. Ele conhece uma mulher, essa mulher ajuda ele a superar o trauma dele, e ele se torna o melhor barman do mundo. Caraca. Um desafio impressionante. Aí você pega A Cor do Dinheiro. Ele é um jogador de sinuca, e ele é um dos melhores jogadores de sinuca do mundo, mas ele tem um trauma. Todos os filmes do Tom Cruise dos anos 80 é exatamente o mesmo filme. Aí eu peguei e pus isso no e-mail e mandei pra uns amigos. E um dia, meses depois, eu recebi o e-mail. Alguém mandou um e-mail pra mim. Deu a volta. Voltou pra mim por outra pessoa que não foi a quem eu mandei. Caraca, genial. Na época em que as pessoas mandavam e-mails com piadas. Sim, eu lembro disso. Ou com peitos. Então, eu concordo com você que o Tom Cruise é um galo gigante, mas ele é um galo gigante que eu gosto por causa dessa história. Eu acho que é um bom motivo pra gostar de um galo gigante. Vamos pras histórias? Bora. O tema de hoje, Caio, são viagens dos nossos ouvintes pela América Latina. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas infelizmente ainda não consegui ou não tive vontade, porque conseguir é fácil. É verdade, é só, tipo, você pode levantar tipo, agora e em 3 horas levantar tá agora, lá. Exatamente. Sempre que eu vou visitar a minha namorada no sul, a gente pode literalmente pegar o carro e andar 1 hora e a gente tá na Argentina. Posso ler o primeiro e-mail? Manda bala. O primeiro e-mail é de um amigo, de um ouvinte, que eu não sei o quanto eu posso falar sobre ele ou não, porque ele tem um podcast Sim. conhecido. Eu gosto do podcast dele. E ele mora em um país aqui da América Latina, e eu não vou falar qual é o país, porque ele pediu pra gente não falar quem ele era, então... Eu acho que com essas dicas as pessoas já devem saber, porque não tem muita gente que mora aqui no país da América Latina. Mas aí azar dele, eu fiz o que ele pediu. Ele pediu pra eu só não falar o nome, eu ainda quebrei o galho de não falar o país. Posso começar? Manda bala. Era julho de 2009. Em um dos últimos domingos das férias, acordei lá pelas 10 da manhã, irritado com calor. É um país que faz calor. Sim. Como todos aqui, né? É, não é o sul do Chile. É verdade. Tive preguiça de tomar café e fiquei mais irritado, porque agora, além do calor, eu tinha fome. Aí meu telefone toca. Era um amigo que estava numa casa de praia. É um país que tem praia. Nem eu nem ele somos de ficar falando ao telefone. Então, em menos de 30 segundos, ele me convidou para ir almoçar lá. Eu aceitei, perguntei como chegar e obtive o itinerário. Vocês podem achar que não, mas a sequência "perguntei como chegar e obtive o itinerário" é essencial para essa história. Eu tô animado. À época, eu morava na zona leste da cidade. O lugar onde eu deveria ir ficava um pouco além do limite oeste. No caminho, ficava a casa de outro amigo meu, em comum com o que havia telefonado. Infringi umas leis de trânsito e telefonei para esse segundo amigo. Disse que passaria na casa dele em alguns minutos. Em vão, ele perguntou por quê, pois respondi apenas algo com o que hoje conhecemos por "esteja pronto". Eu gosto de amigos assim. Já com o segundo amigo ao meu lado no carro, rumei em direção ao lugar onde meu primeiro amigo estava. Segui as placas na estrada que diziam "não corra, não morra e não fume". Ah, então tá, então a gente sabe onde ele tá. É no Rio Grande do Sul. Mas em dado momento, entramos numa estradinha de terra. Numa era pré-Google Maps, pelo menos pro meu Nokia 2700, optamos por aquela técnica que já dava sinais de desaparecimento, que é falar com seres humanos. O ser humano com quem falamos disse para seguir em frente e, quando passássemos por uma bifurcação, pegássemos o caminho da direita. Então, quando avistássemos uma igrejinha ou capelinha ou sinagoguinha, não lembro agora, virássemos à esquerda e pronto, era lá. Eu quero bater palmas. Muito bem. Pelo uso impecável do pretérito imperfeito, parabéns. Seguimos. Mais à frente, avistamos uma entrada à direita e poucos metros depois, a estrada continuava à esquerda. Será que era essa a bifurcação? Pensamos. Por definição, não. Mas vai saber o que aquele ser humano entende por bifurcação. Quando chegamos mais perto, avistamos um típico boteco de interior. Um alpendre com umas mesas e cadeiras patrocinadas por alguma cerveja, uma meia parede que servia de balcão e uma grade que vinha do teto ao balcão trancada com cadeado. Pedi ao meu segundo amigo que fosse lá perguntar como chegar à capelinha, ou mesquitazinha, ou pagodinha. Eu fiquei no carro escutando Little Joy, uma ironia que se complementará com o desenrolar da história. Meu segundo amigo se aproximou do balcão, bateu palmas e disse alguma coisa. Como ninguém apareceu, ele se virou pra mim com uma cara de "E agora, o que eu faço?" E eu retornei um olhar de "Espera aí mais um pouco." É legal que eles estavam se comunicando só com olhares. Antes que meu olhar terminasse a frase, um senhor de cabelos brancos e pele muito vermelha, como daquelas pessoas muito brancas que quando bebem ficam muito vermelhas, apareceu vindo de dentro da casa que ficava ao lado do boteco, posicionando-se entre a grade e a parede. Apontei e meu amigo se virou para perguntar ao senhor o caminho que deveríamos tomar. Eu não ouvi o que ele disse, porque estava longe e porque Rodrigo Amarante cantava nos alto-falantes do carro, mas eu observava tudo. E o que vi foi o senhor de cabelos brancos caindo duro por cima de um degradado de refrigerante. Que? Que horror. Meu amigo olhou pra mim com uma cara assustada. E eu só fiz um movimento com a mão pra que ele entrasse no carro o mais rápido possível. Caramba, não ajudou o velhinho. Meu Deus. Antes que ele fechasse a porta, eu arranquei com toda a potência que um Fiat Uno pode ter. Ou seja, nenhuma. Tipo, o cara morreu ali do lado. E o cara saiu devagarzinho, né? Exato. Pior perseguição policial da história da humanidade. Eu tô rindo, mas essa é uma história horrível. É péssima. Nós conseguimos finalmente achar a casa onde nosso amigo estava. Mas antes de sair do carro, combinamos de nunca contar essa história pra ninguém. Acabou essa promessa aqui agora. Ao entrarmos na casa, cumprimentamos a família do meu primeiro amigo e nos acomodamos os três numas cadeiras do jardim da casa. A gente acabou de matar um cara. A gente acabou de matar um cara, disse meu segundo amigo, contrariando nosso acordo. Depois de vários "como assim?" e "mas que porra é essas?" contamos a história e chegamos à conclusão de que não poderia haver solução melhor para nós do que a que tomamos. À medida que perguntas iam surgindo, essa ideia ia ficando mais firme e nossa consciência mais tranquila. Concluímos que "ah, por que vocês não ajudaram o senhor?" Tanto a grade do boteco quanto o portão da casa ao lado estavam com cadeado, portanto não teríamos como entrar. "B, por que não chamaram alguém da casa? Tivemos medo que a pessoa achasse que nós tínhamos feito alguma coisa com o velhinho e nos encrencasse. Além disso, o barulho causado pela queda do velhinho em cima dos engradados de refrigerante foi suficiente para que alguém ouvisse e fosse ajudá-lo. C, a melhor de todas, por que vocês não chamaram o SAMU? Alô? É do SAMU? Um senhor passou mal e caiu em cima dos vidros. Onde você está?" Era isso que a gente ia perguntar pro senhor que tá desacordado. Genial, cara. Enfim, não tinha muita saída pra gente. O senhor estava visivelmente embriagado. Era aquela típica situação de quando você tá bebendo desde as 10 da manhã, toma um banho à tarde pra almoçar, mas sóbrio mesmo, você só vai ficar lá pelas 4. Estávamos de mãos atadas, era a chamada impossible situation. O que nos restou foi só a história. É isso, obrigado pela atenção e grande abraço. Cara, que história sensacional. Muito bom. E é muito triste. Bem contada também. Vamos lá. Próximo e-mail aqui. Olá, irmãos Mafra e convidado. Meu nome é Nelson, moro em São Paulo, capital, e trabalho com projetos de telefonia móvel, assinante e ouvinte frenético do GugaCast. Obrigado. Venho através desse contar uma história de viagem que aconteceu no ano passado, em 2016. Eu, minha namorada e um amigo viajamos para o Peru. Sim, esse mesmo país conspiratório que forma uma grande cadeia de nomes de outros países com várias outras línguas diferentes. Pra quem não entendeu, isso é um conteúdo exclusivo, você está perdendo. É, a gente desvendou a conspiração Peru. Nós planejamos viajar no frio inverno de julho e fazer aquele passeio clássico em Machu Picchu. Entretanto, Peru conta com várias outras coisas bacanas de se fazer, além de visitar as ruínas no topo da montanha. Antes de viajar, pesquisando em blogs, sites de viagem e afins, descobrimos que o Peru é um grande produtor de milho, como todo mundo aqui embaixo, né? E, consequentemente, o país oferecia uma grande variedade de iguarias deste legume tão querido. Você sabia que no Peru tem, tipo, 30 variedades de milho? Não assim, variedades pratos técnicas. Você vai no supermercado e tem uma prateleira que tem 20 milhos diferentes. Mas eu já vi aquele milho vermelho, milho, tipo, né, que tem alguns que são coloridos e um pouco diferentes, mas qual que é a diferença deles? Ah, não, cada um tem um sabor diferente, tem um que é mais doce, menos doce, mais duro, tem uns que são bem grandões. É tipo banana pra gente. No Brasil, você vai no mercado e tem uma prateleira de banana, né, que são uns cabidinhos assim, ela fica pendurada. E você tem ali pelo menos uns 4 ou 5 tipos de banana, certo? Sim. E nanica, todo mundo sabe disso. Sim. Banana nanica, banana prata, banana ouro, banana maçã e mais. Todo mundo mais ou menos sabe qual é o sabor delas, qual é a diferença entre elas. Sim, e pra que serve cada uma? Essa aqui é mais pra doce, essa aqui é pra fazer vitamina, esse tipo de coisa. Aqui nos Estados Unidos, cara, isso não existe. Banana é tem banana. Tem só uma banana. Banana é banana. E quando você conta pros americanos, ou pras pessoas não brasileiras, que existem uma variedade incrível de bananas no Brasil, eles ficam, meu Deus! Eles ficam abismados. Assim como a gente fica de descobrir isso no milho no Peru. Eu tô muito curioso agora pra ir pro Peru. É, o Rafael ia bastante pro Peru em uma época da vida dele. E ele me falou que eles tomam uma bebida lá chamada Chicha Morada. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é. É um suco de milho, acho que com limão e abacaxi e canela. Isso tem potencial pra ser maravilhoso. É bem gostoso, é feito com aquele milho roxo. E aí um dia ele foi pra lá e trouxe pra mim Tang sabor Chicha Morada. Caraca! E tinha gosto de Tang de uva. Eu preciso te contar isso. A gente descobriu um suco instantâneo desses que tem gosto de Yakult. Sério? Estão fazendo aqui no Brasil agora, que é um que eles dizem que tem gosto de, entre aspas, baunilha, que é Yakult. Você faz Yakult de água. Caramba! Não é impressionante você fazer um litro de Yakult? É um pouco estranho. Aqui nos Estados Unidos tem uma bebida chamada Yuhu, já ouviu falar? Não. Yuhu é tipo um suco de chocolate. Nossa! Ele é uma bebida de chocolate, sabor chocolate, mas ela não é leitosa. Nossa. Ela é aquosa. Isso parece muito errado. Igual o refrigerante de leite que eu já bebi. Sério? Refrigerante de leite? Bonzaço! É um refrigerante de leite japonês. É, eu ia falar, isso só pode ser coisa de japonês. Sim. E não tinha meio gosto de Yakult? Sim, só que com gás e eles, o que eu bebi, ele era misturado com um pouquinho de morango. Era bem gostoso. De verdade, assim. Só que é estranho um leite gasoso. Eu fiquei tentado. Eu confesso que me apeteceu. Japão, né? Japão. Que lugar. Que lugar. Continuando aqui o e-mail do nosso querido Nelson. Viajei certo que eu obrigatoriamente tinha que experimentar um milho no Peru, seja qual tipo for. Se não, seria praticamente a mesma coisa que ir a São Paulo e não provar o famoso sanduba de mortadela do Mercadão Municipal. Ou assistir Friends e não ver a Rachel saindo do avião pra ficar com o Ross. Eu acho que essa última cena de Friends é bastante dispensável, na verdade. Mas também é muito dispensável esse sanduba de mortadela no Mercadão Municipal. Eu não acho nada demais. Ele é ok, mas não é, tipo... Eu acho ele gostosinho. Eu acho ele exagerado. E é por isso que as pessoas gostam. Porque tem mortadela demais. Se ele tivesse, sei lá, um terço da mortadela, ele seria um sanduba de mortadela bem, bem gostoso. Porque eu lembro que uma vez eu comi um que ele, se não me engano, ele tinha queijo branco e tomate seco. Tava mó gostoso, mas tinha muita mortadela. É, esse negócio de ter esse sanduíche caprichadão assim é bem típico de São Paulo. Isso não existe muito em outros lugares. Acho que é por isso que pessoas que não moram em São Paulo ficam impressionadas com ele. Essa mortadela da marca Cerati, ela não... Não sei se ainda é assim, mas há 15 anos atrás ela só existia em São Paulo. E ela é a melhor mortadela. E é por isso que as pessoas ficam impressionadas, porque ela é muito mais gostosa do que as mortadelas de todas as outras marcas. Caraca, eu não sabia que ela era uma marca, sei lá, só paulista. Mas se você for no mercado comprar qualquer pão e pôr aquela mortadela, é igualzinho. Tipo, não é um lugar que tem segredo. Você não precisa ir no mercadão comer. Sim, sim, com certeza. Certo dia, já com uns 3 dias passeando na cidade de Cusco, contratamos um passeio por um tal de Vale Sagrado, onde paramos por várias vilas e ruínas locais bem bacanas. A van que levava a gente contava com pessoas do mundo todo, incluindo 2 senhoras que não conseguiam identificar seus países de origem. Na nossa primeira parada, já observei os sintomas clássicos de turista nas senhoras, os quais se destacaram: ar de rainha, menosprezo aos nativos, tiram foto de tudo que vê pela frente, um pouco problemática, sanguessuga. Eu entendi as outras quatro, mas ar de rainha parece algo que você fala sobre uma mulher que você gosta numa letra de pagode. Tipo, e aí, sei lá, o refrão ia ser tipo: ar de rainha, jeito de malandra, sabe, um negócio? Tipo, ele ia listando diversas coisas, assim, tipo, por que, favor, ah, não, Caio, grava essa música, cara. Eu só pensei nessas duas frases. Continuando aqui. O último item, o mais marcante, que me fez olhar até um pouco torto pra elas, pois paramos num lugar relativamente pobre, onde... Para de rir do pagode. Eu não consigo. Onde... Eu tô me segurando. O melhor foi a voz. Foi muito natural, isso me assustou um pouquinho. Desculpa, vai. Vai lá, começa de novo. Continuando aqui, então. Ele falou, né, de... vai longe, isso aqui. Vai lá, vai lá. Ele falou, né, o último item era sanguessuga, que me fez olhar até um pouco torto pra elas, pois paramos num lugar relativamente pobre, onde as pessoas tinham suas lhamas de estimação para os turistas poderem tirar foto com elas, não cobravam nada. Entretanto, a regra do bom senso, se é que existe essa regra, diz pra você dar uma ajuda, que é chamado de propina. Sim, descobri que no Peru a palavra propina é a ajuda que você dá por um serviço que não é cobrado de fato, ou a gorjeta de garçom, ou esmola mesmo. Elas usaram e abusaram dos serviços e produtos locais e não ajudaram comprando nada e nem dando um centavo sequer. Paramos em um segundo local onde tinham algumas crianças com baby lhamas lindas. Você sabe por quê, né, que elas fizeram isso? Porque apesar do ar de rainha, ela tem jeito de malandra. Continuando. Isso vai seguir o programa inteiro agora. Ferrou, cara. Quebrou isso aqui. Essa gravação está, tipo... Foi muito bom, Caio. Eu tô tão feliz que isso tá gravado. Eu, com a minha namorada, seguramos as baby lhamas e tiramos várias fotos. E demos nossa humilde propina para as meninas, que ficaram muito felizes por sinal. Já as senhoras sanguessugas, além de tirarem várias fotos, simplesmente viraram as costas e embarcaram correndo na van para não dar nada para as pobres meninas. Meu Deus. Caraca, velho, eu odeio gente assim. E foi assim no próximo lugar que paramos, só que as meninas não tinham lhamas, mas estavam todas vestidas a caráter do traje típico peruano. E essa até fiquei um tanto quanto raivoso, pois, além das senhoras tirarem mais e mais fotos, as pobres meninas cercaram as duas e gritavam desesperadamente: propina! Propina! Propina! É, a gente ouviu bastante isso essa semana, né? E elas simplesmente pediram licença e saíram correndo. Sério, quem que faz isso? Quem tem um coração desse? Enfim, já era noite e visitamos um último lugar, chamado Chinchero, onde fabricam-se a maioria das blusas de lã de alpaca e lhama do Peru. Já quase no final do passeio, um pouco cansado e com vontade de ir ao banheiro, avisto um e vou em direção para usá-lo. Chegando nele, vejo que eles cobravam 2 dinheiros peruanos para usar. E eu não tinha trocado, só uma nota de 10. E o porteiro do banheiro não tinha troco para me dar. E nem minha namorada e meu amigo também não tinham para me ajudar. Eis que atrás de mim aparece uma das senhoras e gentilmente me oferece 2 dinheiros peruanos para eu poder usar o banheiro. Olhei com certo desprezo, mas aceitei. Estava louco para usar o banheiro e me aproveitei da situação, apesar de não ter gostado das atitudes anteriores das duas. Agradeci e usei o banheiro. Caramba, que situação, cara. A mulher não deu dinheiro pras crianças a viagem inteira, o cara tava com raiva dela. Aí a mulher foi e deu dinheiro pra ele. E agora? É muito bizarro, né? Você fica muito dividido. Já quase embarcando na van pra ir embora de vez, paramos em uma mini feira gastronômica, onde tinham algumas comidas locais e, entre elas, alguns tipos de milhos. Sim, o famigerado milho do Peru estava ali na minha frente. Sem hesitar, paguei 10 dinheiros peruanos numa espiga gigante de milho cozido. Caraca! Sério, Vocês não têm noção o quanto são mutante os milhos peruanos. Os grãos têm o dobro do tamanho do nosso milho tradicional. E apesar da procedência duvidosa, da má higiene, do jeito que a senhora pegava o dinheiro e manuseava os alimentos e segurava o milho com as duas mãos um pouco sujas, eu estava disposto a experimentar o famoso milho peruano. Dei uma mordida na minha espiga e parece que fui às nuvens e voltei. Era uma coisa muito deliciosa. E realmente as dicas que tinha pegado valeram muito a pena. Esse cara gosta muito de milho. Eu também. Cara, mas é que milho cozido é um troço assim, tipo, realmente traz alegria à vida das pessoas. É gostoso, não acho que é tudo isso não. É, eu não sei, é que eu, a minha infância eu tinha bastante milho cozido, porque eu tinha sítio, né? E aí a gente plantava milho, e aí então, tipo, eu comia bastante milho, bolo de milho, suco de milho, tudo de milho. Então eu gosto bastante de milho cozido, principalmente porque hoje em dia eu não como mais, não tem mais isso na minha vida. Então sempre que eu como eu, infância, não ter conta pra pagar. É essa sensação que te traz. Exatamente. Sentei calmamente para degustar aquela divindade e aquela mesma senhora que tinha me dado dinheiro do banheiro sentou do meu lado, parecendo um cão ou gato quando ficam olhando enquanto você come, e queria de alguma forma interagir comigo, mas eu não estava dando muita bola, pois aquele momento era só meu e da espiga de milho. Só que o olhar dela foi tão gato de botas que eu cedi e ofereci um pouco do meu milho para a sanguessuga. Ela agradeceu minha gentileza, pediu para eu esperar 2 segundos, virou para o lado, tirou sua dentadura. Caraca! Pegou meu milho. Eu tô muito arrependido de ter lido esse e-mail. Pegou o meu milho e deu uma grande mordida, eu não sei como. Me devolveu, me agradeceu e foi embora. Caramba, era uma senhora. Nossa, velho, eu jogava fora. Não. Ela deu aquela chupada no milho tão forte que saiu, né? Ai, cara, que coisa horrível. Cara, eu não teria a manha de dividir uma espiga de milho com ninguém que eu não conheço. É, vamos lá, né? Não é, porque, tipo... Não é uma comida que é dividível. É, uma coisa que você meio que... Você esfrega a cara nela, né, pra comer. Exatamente. Milho é uma comida pessoal. Exatamente. A não ser que foi uma lata, né? Aí você dá uma colher pra pessoa, tá? Aí tudo bem, é. Não tem problema. No momento, foi só tristeza. Me vi numa imagem cinza e sombria com a trilha sonora de... Hello, darkness, my old friend. E quase chorei de raiva. Mas, analisando um pouco a situação, a procedência do milho e tudo aquilo, simplesmente limpei com a minha camisa. Limpei com a minha camiseta, terminei de comer a porra do milho, voltei feliz e satisfeito para o hotel. Foi um pouco traumatizante na hora, mas hoje rende muitas risadas e minha namorada dizendo que eu tenho o dom de encantar velhas senhoras. Seguem em anexo também algumas fotos das meninas e das lhamas que tiramos. Olha só, muito bom. Muito obrigado, Nelson. Cara, que pessoa é essa, né? Com ar de rainha, jeito de malandra e que pede um pedaço do milho do cara. Que bizarro. É a mesma coisa, tipo, tem coisas que... Eu acho que devia ser, né, ninguém de bom senso, de não pedir, sabe? É aquela bela história de, pedir gole de Yakult, pedir pedaço de bis. Tipo, você não pede, cara, é um troço individual, está, a porção tá ali. A não ser aqui, obviamente, né, tipo, como é um milho peruano, ele devia ser do tamanho de, sei lá, de uma melancia, eu imagino. E aí, talvez, haja essa vontade de pedir um pouco pras pessoas, mas, porra, não, né? Que bizarro, cara. Lê o próximo aí, Igor. Olá, Gustavo, Rafael e convidado, se tiver algum... Ele disse olá pra você, Caio. Oi. Venho aqui contar minha história de primeira e única ida ao Peru. Olha de novo no Peru. Podia ser um programa especial sobre o Peru. É verdade. Meu nome é Matheus, tenho 21 anos e moro em Rio Branco, Acre. E no fim do ano de 2013, meus pais tiveram a brilhante ideia de viajar pra passar o Réveillon em Cusco. Olha aí, a gente achou o menino do Acre. Ah lá, ele só foi pra Cusco e ficou perdido lá. Só teve um detalhe. Fomos de carro, o que não seria problema algum, já que faríamos viagem em um dia, pois seriam apenas 1.000 quilômetros, o que não é muito, certo? Eu acho 1.000 quilômetros já no limite. É, eu, quando eu vou pro interior pra visitar os meus avós, é 300 e eu já acho absurdo, não quero nunca mais viajar na minha vida. É, sim e não. E ao longo dessa carta vocês vão entender. Saímos de casa bem cedo, era por volta das 4 da manhã, e almoçamos em Puerto Maldonado, uma das maiores cidades do Peru. É um nome muito legal de cidade. Muito bom. Muito bom. Eu gostaria de me chamar Maldonado. Maldonado é um bom nome. É um bom nome. O almoço foi ótimo e não tive nenhum problema relacionado com o intestino nesse almoço e nem no resto da viagem. Fiquem tranquilos. Obrigado. Eu realmente não curto muito essas histórias de intestino. Sim. A história da Leila na semana passada foi legal, mas é porque ela não foi sobre isso, né? Sim, exatamente. Ela teve a manha de não ficar falando sobre isso. A gente recebe muito e-mail com história de caganeira. Muito. Caraca. É que a merda, ela acontece com todo mundo e ela une as pessoas, né? Porque você se sente ali solidarizado pela... Não, eu entendo, assim, eu acho que isso, de fato, coloca as pessoas numa situação muito desconfortável e elas criam uma solução pra isso e acaba virando uma boa história. Eu tava lá vivendo essa situação e depois eu dei essa solução. Esse tipo de história que a gente conta aqui, geralmente é isso, faz sentido. Mas eu, pessoalmente, não sou tão fã. Sim. É que é o mais próximo da jornada do herói que todos nós podemos chegar. É verdade, é. É, talvez porque, no fim das contas, acaba sendo um ato de heroísmo, às vezes. Exato. Depois de viajar quase 800 quilômetros onde a estrada, depois da fronteira Brasil-Peru, não possui buracos, estava tudo tranquilo, já estava de noite e vimos que faltavam apenas 200 quilômetros para chegar, coisa de 2 horas nessa estrada, certo? Errado, porque nesses últimos 200 quilômetros era montanha. E mesmo com a estrada impecável, tinha 2 problemas. O primeiro era que a altitude era muito alta. Acima de 3 mil metros. Pra se ter comparação, com Campos do Jordão é de 1.600 metros. Caraca, é alto pra caramba. É alto. É lá em cima. E com isso, tivemos problemas com a temperatura. Estava abaixo de zero e a média no Acre é 32 graus. E o carro não conseguia queimar combustível. A gente estava na caminhonete do meu pai e pelo carro ser feito no Brasil e estar com combustível peruano, que não é feito para os motores brasileiros, o carro simplesmente não conseguia passar de 40 km por hora. O que nos levou ao segundo problema, o tempo. Esses 200 quilômetros finais, a gente fez em 6 horas sem poder parar em canto algum, porque era somente serra e mais serra, daquelas estreitas estilo estradas mortais. Caramba, cara, que terror. Que não tem oxigênio, né, pra queimar o combustível. Exatamente, e provavelmente a composição do combustível peruano é um pouco diferente pra se adaptar a isso, né? A própria regulagem da mistura de ar e combustível, exato, né, deve ser diferente. Exatamente. Quando chegamos no hotel, era por volta de 3 horas da manhã. Estávamos exaustos. Caramba, foram 200 quilômetros em 6 horas, cara. Caralho, velho. Quando chegamos no hotel, era por volta de 3 da manhã. Estávamos exaustos e doidos para deitar em uma cama. Porém, não poderia ser tudo muito fácil. Teve problema na reserva do hotel e não tinham mais vagas no hotel. E sim, teríamos que achar outro hotel livre em alta temporada, às 3 da manhã, e exaustos. Por sorte, o atendente do hotel que teve problema foi ligando para todos os outros hotéis até que hotel, encontrou... Hotel. Era assim que eles estavam pensando. O cara do hotel ligou pros hotéis, no hotel, e chegamos nele 4 da manhã, doidos pra tomar um banho quente e dormir. Provavelmente, vocês que já viajaram para vários cantos devem entender esses detalhes da altitude e como interferem no corpo. Mas se tiver algum ouvinte que não entende, vou fazer uma rápida explicação. Quanto menor a altitude, maior a concentração de oxigênio e, com isso, menor a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, responsáveis por transportar o oxigênio pelo corpo. Quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio no ar e, com isso, o corpo tem que produzir mais glóbulos vermelhos. O problema é que isso não acontece de uma hora para outra. Para estabilizar, demora uma média de 2 a 3 dias, ainda mais quando você sai de 180 metros de Rio Branco para 3.400 de Cusco. E foi aí que eu tive uma péssima experiência, de quase desmaiar tomando banho. Sério, é absurdo. É como quando a gente faz muito exercício sem respirar direito. A gente começa a ficar tonto, sente que vai desmaiar. A diferença foi que eu só enxaguei a cabeça e quase desmaiei nisso. Foi horrível, sério. Deve ser horrível mesmo. É, eu nunca fui pra um lugar alto assim, pra a ponto de passar mal. Imagina o Cafu, né, cara? Aquele corria o campo todo e segurava, porra, a partida inteira, cara. Quanto ao local, foi tudo tranquilo. Comida boa, o local é bonito. Segue anexo umas fotos que tirei. Ele mandou mesmo as fotos. E não tive nenhum problema. Só o trânsito que parecia com o da Índia. Mas não tinha tanto problema pelo táxi ser muito barato, então não andamos com o nosso carro pela cidade. O problema foi na volta. Quando estávamos nessa mesma serra, em época de chuva, teve deslizamento de terra e, como resultado, pedras caíram pra frente e outras caíram por trás. Estávamos presos no meio da serra. Caramba, eles teve um deslizamento na frente e atrás deles. Caraca. Onde tudo que tinha era um quiosque que vendia bolachas, biscoitos e água. Por que ele diferenciou bolacha e biscoito? Porque são duas coisas diferentes. Tá bom. Ainda mais no Peru, né? 100 carros e caminhões presos nesse trecho. E vou te dizer uma coisa. Dormir no carro já é ruim, mas dormir no banco de trás do carro com uma criança do seu lado é ainda pior. Por sorte, não era o Brasil. Então, no outro dia de manhã... Caramba. Então, no outro dia de manhã, já tinha máquinas tirando as pedras para poder liberar a passagem. Foi rápido, mas mesmo assim foi horrível. Então, dica pra quem for viajar de carro. Verifique se o local não tem costume de ter desabamentos na época em que você for viajar. É uma boa dica. É uma ótima dica pra qualquer lugar do mundo. Algumas curiosidades que vi em Cusco e que talvez vocês possam gostar. Eles vendem sanduíche com carne de lhama, até no Burger King, e é muito bom. Caraca, isso me animou. Sério mesmo, cara? Carne de Nossa, lhama? Nossa, eu tenho muita curiosidade de comer tudo quanto é carne. Eu não consigo nem perceber muita diferença. Eu percebo bastante. Eu gostei bastante de carne de jacaré, já comi carne de avestruz, já comi carne de... Qual que é aquele outro bicho? Aquele bicho que parece que tá sempre desconfiado? Não sei, cara. Que bicho parece que tá sempre desconfiado? É um bicho... quando eu falar, você vai lembrar o bicho e você vai saber que eu tenho razão. É aquele que ele é pequenininho e ele é marrom, parece, não sei se é anta, se é paca. Eu não sei. Se é. Quer ver? Eu vou procurar aqui. Procurei bicho que está sempre desconfiado. Que sempre. Peraí. Está desconfiado. Capivara. Procura aí no Google, procura uma imagem de uma capivara e vê se ela não tá sempre com aquela expressão de... Acho é que sério que você procurou isso e apareceu capivara? Apareceu. Eu acho que eu já fiz essa pesquisa alguma vez. Você escreve capivara. Bicho quê e ele já autocompleta, né? E tá sempre desconfiado, capivara. Exatamente. Capivara. Pega qualquer imagem de capivara. Parece muito que ela tá, tipo, tão fazendo alguma coisa errada aqui perto. Deixa eu ver o arquivo que você me mandou aqui. Fala se essa capivara não tá com uma puta cara de desconfiada. Parece mesmo. Ela tá muito desconfiada, cara. Ela tá vendo os meninos jogando bola na frente do negócio, tipo, esses meninos. Parece um pouco também que ela tá julgando você, né? Exato. Entendi o seu ponto. Você já comeu carne de capivara? Já, e foi bom. Continuando. Quando eu fui, estava passando o Caminho das Índias, e é incrível como a novela faz sucesso lá, e é muito engraçado ver os atores sendo dublados em espanhol. Na virada do ano, em vez de só gritar comemorando, eles têm uma tradição de dar várias voltas correndo ao redor da Praça das Armas, a principal praça da cidade, e os fogos são soltados de lá mesmo. Então, vez ou outra, eu era acertado por um rojão? Por um rojão? Como assim, cara? Eles sabem mais de futebol brasileiro do que a gente mesmo, e gostavam muito do Robinho na época. Imagino que hoje Neymar deva ser a sensação. Esse é o item bônus sobre a escada rolante, que talvez seja lido só no episódio especial de escadas rolantes. Ah, a gente vai fazer um especial. Mas talvez a gente também fale de esteiras rolantes. Quando fui pra Cusco, ainda estavam inaugurando o primeiro shopping da cidade. Porém, os peruanos, diferente dos brasileiros, não têm o costume de viajar e conhecer outros lugares. Eles ficam muito presos na cidade deles. Então, 90% nunca tinham ido a Lima. E foi muito engraçado ver no shopping uma fila enorme pra subir na escada rolante. Mas não tinha ninguém subindo. E no início, achei que ele estava com defeito. Mas não. Elas estavam com medo, e foi muito engraçado ver ele se benzendo, dizendo o nome do Santos pra subir a escada e gritando de medo. KKKKK, é uma cena inesquecível. Eu tinha uma amiga que tinha medo de escada rolante, era bem engraçado mesmo. Quando eu era criança e eu morava no interior, teve uma vez que a gente fez uma viagem, acho que pra Campinas, e era uma classe, sei lá, de, sei lá, 30 crianças da segunda série, e a gente ficou uns 10 minutos subindo e descendo uma escada rolante num shopping em Campinas. Porque era muito legal, cara. É o robô trabalhando pra você, cara. É o robô te levando pro lugar. Tá vendo? Realmente dá pra gente fazer um episódio especial dos caras rolantes. Vai lá, lê o último aí. Vamos lá. Esse aqui é tipo o Senhor dos Anéis e os e-mails. Que é tipo, subtítulo. Dá uma acelerada. Aí, Guga, Rafael e convidado. Beleza? Podem me chamar pelo nome fantasia de Leopoldo. Não, a gente vai escolher o seu nome. Um nome pior que Leopoldo... Leopoldo é muito nome de velho, né? Doutor Leopoldo, Doutor Padre Leopoldo, Juiz Leopoldo. Leonardo. Leonardo, fechou. Vocês podem me chamar pelo nome fantasia de Leonardo. Queria compartilhar uma furada que rolou ano passado comigo e com a minha namorada quando viajamos pro Chile. Chile eu gostaria muito de ir. Não sei se é longo demais pro programa, mas garanto que vale a pena. Era a nossa primeira vez no exterior, embora minha namorada tenha ido pra Disney uma vez, e a gente quis fazer uma viagem extremamente mão de vaca, com dinheiro contadíssimo. A série de eventos a seguir poderia ser facilmente evitada se não fosse por inexperiência e ingenuidade nossa. Como queríamos economizar ao máximo, a ideia era fazer um couchsurfing. A Vanessa, nome fantasia, não, não. Se o nome do cara é Leonardo, qual que seria o nome dela? Vanesca. Vanesca, ok. Como queríamos economizar ao máximo, a ideia era fazer couchsurfing. A Vanesca, minha namorada, uma vez hospedou um cara dos Estados Unidos que era muito gente boa e dizia ter viajado o mundo todo só se hospedando dessa forma. As experiências de couchsurfing dele pareciam tão divertidas para nós que em algum momento a gente até se questionava: pra que hotel? Beleza. Algumas tentativas de achar um host e encontramos uma australiana que morava em Santiago, destino da viagem, e adorava brasileiros. Pegamos o endereço, falamos quando chegaríamos e para nós estava tudo ótimo. Chegando no país vinícola, esquecemos de considerar que não falávamos espanhol, cometendo o erro corriqueiro de brasileiro achar que é só enrolar a língua que tá tudo bem. Cara, isso já aconteceu comigo. Eu fui no Chile mesmo. Eu também. Eu fiz uma escala no Chile, num voo que eu tava fazendo. Então eu só fiquei no aeroporto. E aí eu cheguei, eu precisava perguntar onde era a sala VIP. Aí eu cheguei para alguém e falei inglês. E a pessoa ficou me olhando assim com uma cara de que passa. Uhum. E aí que eu me toquei, cara, porque não é comum falar inglês, assim, não é todo mundo que fala. E eu me toquei que eu não sei falar espanhol. E eu não consigo, eu tenho um bloqueio na minha mente, que é não conseguir falar portunhol. Eu não consigo embromar um portunhol. Eu estudei francês durante 2 anos da minha vida. E desde que eu estudei francês, quando eu tento embromar um espanhol, sai francês. Entendeu? Meu cérebro vai pro... O quê? Outra língua? Francês. Agora fala aí. Não, é sério. O que você quer que eu fale? Onde eu posso comprar alfajor? UGP acheté l'alfajor. Eu não falo muito bem, cara. Eu sei as palavras, assim, mas meu sotaque é horrível e tal. Mas é isso. Na verdade, você perguntaria... Você põe o verbo antes. É meio bizarro. Est-ce que UGP acheté l'alfajor U? Aonde em francês é U? U? U. Francês é uma merda, cara, porque, tipo, são só vogais. Então, quando a pessoa, tipo, tá num jogo, ele chuta pra fora, todo mundo fala... Onde? Exato. Exato. É, bem assim. Aí eu falei, não, beleza, vou falar em espanhol. Aí eu cheguei e fiquei... Sabe quando não sai assim? Não saía. Aí eu pensei muito, palavra por palavra, porque não são palavras muito difíceis. E você vê elas escritas por lá, assim, escrito no aeroporto. Donde es el salón VIP? Aí a pessoa me respondeu. E aí veio outro problema. Eu não entendo o que a pessoa fala em espanhol. Exatamente. Quando a pessoa fala devagar, ou quando você lê escrito, porra, dá pra entender perfeitamente, porque é igual, né? É praticamente a mesma língua, só com sotaque diferente. Sim. Mas quando a pessoa fala muito rápido, eu não entendi nada. Aí a pessoa falou pra mim... Você passa? E aí eu disse, graças. E saí procurando sozinho o lugar. Vai, conta a sua. É engraçado, porque a minha história é praticamente idêntica à sua. Eu também, né, tava fazendo uma escala e fui parar no Chile. Só que lá, eu não sei o que aconteceu no meu cérebro. Eu nunca estudei espanhol na minha vida. Eu nunca vi vocabulário espanhol, eu não tenho nada. Eu estava falando fluentemente. Com palavras que não faziam parte da minha vida. E eu, cara, eu tava, assim, na minha cabeça, obviamente, né? Porque, tipo, eu não sei como que tava do lado de lá. Mas, cara, pra mim, eu bati um papo de, sei lá, uns 50 minutos com o cara do bar. Uhum. Tipo, falando assim, usando palavras, porque assim, uma coisa do espanhol é que eles têm palavras que também faz sentido pra gente, pra coisas que, por exemplo, tipo, ao invés de falar, sei lá, bola, eles vão falar pelota. Uhum. A gente consegue entender que pelota, sim, pelota é bola. Uhum. Só que a gente não usa pelota como bola. Uhum. Entende o que eu tô querendo dizer? Eles utilizam sinônimos para palavras, sim, como palavras oficiais do que a gente fala. E eu tava usando tudo, cara. Eu tava com o maior vocabulário da história da humanidade. Falava melhor espanhol do que muito espanhol. E só que eu saí de lá, né? O avião, ele decolou. Eu passei pelo limite ali do país. Uhum. Acabou. Nunca passou mais falei Andes. Espanhol. É, passou dos Andes, nunca... Nada. Zero, zero espanhol. E eu fiquei muito impressionado. Eu falei, caraca, preciso voltar pra esse lugar, velho. Mas eu acho que pelo fato de eu estar no aeroporto, as pessoas todas tinham o costume de falar super devagar. Porque espanhol, pra mim, o problema é esse. As pessoas falam rápido demais. É muito rápido. E espanhol tem vários sotaques também. Espanhol, sim, de cada pessoa é completamente diferente. Sim. Voltando aqui ao e-mail do Leonardo. Acontece que o espanhol chileno é o mais... É legal que Leonardo é tipo Gerardo. Acontece que espanhol chileno é o mais tenso da Terra, sendo que até quem fala espanhol de outros países tem problemas pra se comunicar. Olha aí. Caraca, eu tava falando o espanhol mais difícil da Terra, velho. Você já chegou jogando no hard. Nossa, eu tava muito genial. É igual aprender a dirigir em Manaus. A comunicação Manaus? Foi... É, porque você não viu o trânsito de Manaus, cara. Ah, é, você morou em Manaus. A comunicação foi foda e descobrimos mais tarde que a gente acabou pagando bem mais caro em serviços que sairiam bem mais baratos, porque a galera obviamente se tocava que a gente era de fora e nos empurravam coisas mais caras. Um exemplo, perguntamos onde era o ônibus que saía do aeroporto para o centro da cidade e nos empurraram uma van que saiu 20 vezes mais caro. Clássico, né? Você pode falar português e você ainda toma esse escambau lá no Rio de Janeiro. Direto. O fator da moeda ser tudo na casa dos mil também atrapalhava as contas. Mas até aí, tudo bem. Chegamos no apartamento da mina. Ela era super simpática e sorridente. Inclusive, deixou a gente ficar com o quarto dela, entre aspas, né? Tô fazendo, né, os coelhinhos voadores ao redor de dela. E ele coloca, daqui a pouco vocês vão entender as aspas, porque tinha cama de casal. Enquanto ela dormia em outro quarto vago. Ela tinha um sotaque australiano pesadíssimo de Perth, o que deixou nossa comunicação nos 70% de compreensão. Parabéns por reconhecer o sotaque de Perth. Né? É. Ela dizia morar no apartamento com um cara dos Estados Unidos e um outro cara. Esse outro cara vai ter sua importância mais pra frente, guarda ele. Já quer dar um nome pros americanos? É, vai ficar mais fácil. O cara dos Estados Unidos se chama... Pode ser Brian? Pode. E o outro cara era chileno, então ele tem que se chamar Sanchez. Então, ela morava com o Brian e com o Sanchez. Ok. Ambos não estavam lá. O Brian estava aqui no Brasil fazendo sei lá o quê, e o Sanchez, ela não sabia explicar direito. A gente só sabia que o Sanchez não estava lá e ponto. Ela não tinha cópia da chave e a gente já viu ali o primeiro problema. A gente dependia da australiana para entrar no apartamento. Ali a gente já ficou com o pé atrás, mas ela garantiu que sempre estaria em casa, já que era professora de inglês via Skype. Então fomos dar um rolê, conhecer um pouco da cidade e ir num restaurante vegano que estava no nosso roteiro. Eis que, voltamos mais tarde, esmurramos a campainha e nada dela. Caralho, ela saiu. A gente tentou dar mais uma volta e voltar mais tarde. Voltamos, nada dela. Todas nossas coisas dentro do apartamento. Passaporte, dinheiro, bagagem. Ela não... Caraca, velho, muito mirim. Ela não atendia o telefone. Acabamos por dormir um pouco na porta do apartamento. Meu Deus! Na esperança dela voltar. Uma hora eu cansei e comecei a berrar o nome dela na porta. Então, a gente não deu um nome pra ela, né? Não. Sandy, ok. A Sandy vem da Austrália, lembra? Do filme? Não. Não, sabe o filme? Grease. Aham. Uhum. O nome Sandy é por causa do filme Grease, John Travolta e Olivia Newton-John. Caraca. E a Sandy, ela vem da Austrália morar na cidade onde eles moram, nos Estados Unidos. Caraca. Ela é australiana. É. Olha só. Então, a Sandy abre a porta. Sandy Jr., mas tá. Foi melhor. O nome dela é Sandy Jr. Então, a Sandy Jr. abre a porta. Ela estava dentro o tempo todo. Ficou bastante sem graça pelo vacilo. Naquele momento, a gente percebeu que ela era meio atrapalhada e considerou procurar um hostel. Mas acreditamos... Caraca, velho! Mas acreditamos na Sandy Jr., que prometia que isso não aconteceria novamente. Ficamos lá. Segunda parte. Nos acomodamos lá no apartamento, a Sandy Jr. fez uma social com a gente, nos ofereceu uns bons drinks e uma bongada de maconha. Então a Sandy Jr. foi dormir, chapadíssima, e disse que ainda por cima tomaria uns remédios, nos advertindo que... poderia ser difícil acordar ela numa eventualidade. Caraca, velho. A Vanesca, minha namorada, tomou um banho e se fechou no quarto para se trocar, enquanto eu tomava o meu banho. Além de chapados, estávamos destruídos, pois já fazia uma noite que não dormíamos, já que nosso voo foi de madrugada e nossa economia nos fez voar num avião que parecia um cargueiro da União Soviética. Aqui, chegamos no plot twist. Quando eu saí do banho, de repente, me surpreendo com a inesperada presença de um cara que não estava ali. Presumi que ele seria o tal do outro, no caso, o Sanchez, que morava no apartamento. É. Saudei ele sorridente, ainda de toalha. Buenas noches! Ele me olhou com uma cara de merda, nada amistosa, e não falou mais nada. Entrei no quarto para me trocar e poder ir trocar ideia com ele devidamente. Quando voltei para falar com o Sanchez, antes que eu pudesse dizer algo, ele me indaga. Quem eres tu? Com uma seriedade perturbadora. Me bateu um frio no estômago e logo disse que era amigo da Sandy Jr., que no momento estava no quarto dormindo chapada de remédio e maconha. Ele manteve a cara fechada e falou comigo como se eu fosse um meliante. Cheguei a cogitar que era brincadeira e comecei a dar risada. Putz, que situação. Aí que o cara ficou alteradíssimo e dizia aos gritos que o quarto que a gente tava era o quarto dele. o apartamento inteiro era dele e que ele tava só alugando um quarto para a Sandy Júnior. Meu Deus. Ou seja, a Sandy Júnior nos convidou para uma casa que não é dela sem avisar o dono. O cara ficou bem agressivo, né, o Sanches, e começou a gritar pra gente sair do apartamento que era dele, naquele momento, de madrugada. Caraca. A Sandy Júnior dopada no quarto sem responder aos nossos gritos e aos tapões dele na porta. Nada a se fazer. Não tínhamos feito reserva em lugar algum. A gente suplicou para que ele, no mínimo, esperasse o sol nascer para que a gente pudesse encontrar outro lugar. O Sanches era um lixo humano e começou a nos falar umas merdas que eu acho que meu cérebro optou por esquecer. A gente teve que fazer as malas correndo e sair. Só por curiosidade, a comunicação foi em inglês, já que ele percebeu que meu espanhol era uma bosta. Cara, que situação de merda, né? Mas também dá pra entender um pouco a posição do Sanches, porque... Exatamente. Imagina, se eu chego numa casa ele. E, né? Se eu chego numa casa e tem uma pessoa aleatória que... No seu quarto. Não... Tipo, você tá lá visitando a Sandy Júnior, beleza. Mas você chega e as pessoas estão dormindo no seu quarto, tomando banho. É, eu não chutaria os dois pra rua, mas no meu quarto eles não iam ficar. Cara, que loucura. E assim fomos chutados. Não bastasse a situação ruim por si só, a gente ainda tava virado sem dormir, quebrados de andar e chapados nas ruas de Santiago de madrugada. O cara ainda foi otário o suficiente para segurar a porta do elevador e ir com a gente até a porta do condomínio para ter certeza de que a gente iria embora, falando coisa do tipo, nada de graça que fique lição para você. Caralho, apontando o dedo na minha cara enquanto minha namorada chorava. Foi a pior situação da minha vida. Eu talvez sairia no soco com o Sanches. Talvez, só talvez. Ele termina aqui. Quando ele deu as costas, a gente voltou para a recepção e pedimos gentilmente para usar o telefone, já que não compramos chip no país. Eu não lembro bem, mas tinha alguma burocracia e a gente desconsiderou ter linha de telefone. Felizmente, tive a mínima precaução de anotar uns telefones de hotéis e hostels. Nenhum deles tinha vaga para a noite. Para nossa sorte, tudo que o cuzão que nos expulsou tinha de ruim, o porteiro tinha de bom. Ao ver o nosso desespero, ele procurou ele mesmo hotéis e começou a ligar para perguntar. Mas acabou não adiantando muito, já que os quartos vagos que a gente encontrava saíam astronomicamente do nosso orçamento. No fim, encontramos um hostel com vaga, mas para chegar até ele precisaríamos do metrô que abria às 6 da manhã, e não conseguimos entender a orientação que o porteiro nos dava para chegar num ponto de táxi, lembrando que além do espanhol ruim, a gente tava extremamente chapado. Acabou que o porteiro foi mais uma vez um anjo encantado e nos deixou ficar numa recepção com uns sofás até amanhecer. Minha namorada dormiu e eu fiquei acordado pra caso o maníaco voltasse e quisesse atear fogo na gente. Caramba, sério mesmo. Imagina a sensação. Nossa, cara. Sério mesmo, é muito difícil descrever a psicopatia do cara em texto. A comparação mais próxima que encontro do comportamento dele é o papel do Al Pacino do Scarface, quando ele cheira aquele Everest de cocaína. Mas o bizarro é que, ao mesmo tempo, esse cara aluga numa boa o quarto pra uma estranha. É assim, é que, no caso, pra Sandy Júnior, ele provavelmente tá recebendo, né? Não, mesmo assim, cara, ele aluga numa boa o quarto pra ela e sai de casa e larga ela lá. Quer dizer, ele é um cara meio acostumado a ter estranhos nas coisas dele. Não precisava ter essa atitude toda aí. É que, sei lá, que pelo fato de eles estarem fazendo couchsurfing, é aquele bagulho de, tipo, a gente vai ficar na tua casa, a gente vai comer a tua comida, né? E não vai pagar nada. E a mulher, né? Chapou também, né? Ele não conseguiu falar com ela, talvez se ela tivesse se envolvido na conversa. É, caraca, Sandy Júnior só faz merda. É. Amanhecendo, a gente foi pro hostel. Naquela altura, eu já ignorava nosso orçamento e daria até orifícios em troca de um leito, já que eu passava das 48 horas sem dormir e estava em frangalhos. Tudo certo, então, chegando no hostel 7 da manhã, era só pegar o quarto e dormir, tudo pago. Quando o amistoso recepcionista esquece de me dar o detalhe de que eu precisaria aguardar o check-in, ah não, que aconteceria às 14 horas. Dormi ali numas cadeiras da recepção e foda-se, desmaiado como um mendigo. Conclusão, pra compensar, assim que pudemos deitar, dormimos por umas 24 horas seguidas. O resto da viagem, pelo menos, foi ótimo. Passamos 10 dias em Santiago e tivemos que mudar o nosso roteiro só um pouco pela complicação. A Sandy Júnior mandando um zap no dia seguinte, dizendo que não tinha coragem de se desculpar e que tinha se mudado naquele dia mesmo em decorrência dos fatos. Como assim não tinha coragem de se desculpar? É, não sei, acho que não tinha... Eu vacilei animal com você, mas eu não tenho nem coragem de me desculpar, então... Então eu não vou pedir desculpa. Tô com muita vergonha, não tenho nem... Bom, sei lá. Eu fiquei cético e descrente com o Couchsurfing depois disso, mas minha namorada quis tentar outro lugar ainda. Não sei o que deu na minha cabeça de achar aquilo uma boa ideia, mas ainda tínhamos pouca grana e pelo menos sabíamos pra onde correr dessa vez. Por sorte, o outro Couchsurfing foi excelente. Quem nos hospedou foi outro melhor ser humano do mundo no maior estilo gringo gente boa que ama o Brasil e brasileiros. O cara até pagou o almoço num lugar gourmet pra gente. E o mais importante de tudo, ele nos deixou com a cópia da chave. Parabéns, aprendendo um dia de cada vez. Ele mandou uma foto do cara. Mandou? Chamou ele de labrador humano. Apesar da avalanche de esterco relatada, eu recomendo imensamente visitar o Chile e não vejo a hora de voltar. Apesar da preocupação de estarmos na rua de madrugada, a cidade de Santiago tem movimento 24 horas por dia e é muito segura. Enquanto eu ficava de vigília na sala de estar do condomínio, via senhoras saindo para passear com o cachorro 3 horas da manhã. É bizarro. Diria até que a cidade é incrivelmente segura se não fosse lá da fossa humana que nos chutou. Credo. Um beijo, Sanches. Aproveito para dizer que o hostel que ficamos também é maravilhoso e baratíssimo, chama-se blá blá blá blá, não vou fazer, né, propaganda de graça pro hostel. Pode fazer. Não é como se eles fossem anunciar com a gente de outra maneira, né? É. Chama-se La Providencia Hostel e, inclusive, era muitas vezes mais divertido ficar lá do que passear por Santiago. Pra concluir de vez, quando estávamos no ápice do problema... Essa é uma conclusão muito longa, né, aliás? É tipo o Silmarillion. Pra concluir de vez, quando estávamos no ápice do problema, nos lembramos de um conselho que o Ryan... Ah, tá. Ryan, o norte-americano... Esse Ryan pode ser o Ryan. Norte-americano que é Vanesca. Vanesca, caralho! Norte-americano que a Vanesca hospedou via Couchsurfing, tinha nos dado e o que Ryan ignoramos. Deu um conselho. Qual foi o conselho? Sempre tenha um plano B. Pô. É, que aparentemente eles não ouviram, né? Não. PS, sei que vocês podem pensar em algumas saídas que a gente poderia ter bolado na situação, mas além da inexperiência e o fator álcool e maconha teve suma importância no decorrer dos fatos. Ele coloca aqui que ele ficaria imensamente feliz se eu visse o clipe dele. Eu assisti o clipe e é realmente muito bom. Muito bom mesmo. Sério? Parabéns, cara. É muito legal. Muito legal. É um negócio meio Júpiter maçã. É muito bom. E ele falou de que a gente podia pensar em umas soluções pro problema dele. Cara, a primeira solução é não faça couchsurfing. Paga uma grana aí pra ficar num lugar razoavelmente decente, assim. Não querendo ser o Sanches, não querendo corroborar com o Sanches. De que assim... Você é o defensor de que existe almoço grátis. Eu sou o defensor, existe, eu já provei várias vezes que existe. E existe. Mas, quando você vai viajar... Um pouco de conforto ajuda. Eu então, também acho. E pra você ter um pouco de conforto, você tem que gastar uma grana, assim. Então paga, mesmo que seja um hostel. O hostel é divertido pra caramba, tá? Mas pelo menos você vai ter um armário pra pôr suas coisas, vai ter um banheiro que tem água quente. E você sabe que quando você chegar lá, ele vai estar lá. Sim. Isso é o importante. Tem Airbnb, sabe? Você quer ficar no quarto de uma família, coisa assim. Pô, vai pelo Airbnb, cara. Dá uma grana pra família também. É barato demais você ficar num quarto alugado do Airbnb. O conceito todo de Couchsurfing é um negócio que eu desconfio demais da humanidade pra achar que dá certo. Ah, cara, eu acho... Eu não sei, assim, tipo, eu como host estaria absurdamente preocupado, tipo, ah, beleza, tô indo dormir, haha, fica aí. Tipo, beleza, ok, eu vou acordar, esse cara sumiu com a minha TV, sumiu com o meu cachorro, sumiu, sabe? Tipo, eu não ia conseguir, nunca. Eu não sou uma boa pessoa o suficiente pra poder participar desse novo conceito de economia criativa. Mas é que tem uma comunidade, cara. Tem os sites, assim, tem um... Sim, que aí tem notas, as pessoas conversam, sim. Você não é um cara, chega um estranho do nada na sua porta e pedindo um pedaço do seu milho. Não é isso? Mas mesmo assim, meu conselho é não fazer couchsurfing. Agora, de resto, porra, por mais que o cara seja um lixo humano e coisa assim, igual ele falou assim, o cara tem uma razão aí. Tipo, a culpa não era deles, a culpa era da Sanji Júnior. Mas o cara tinha uma razão. Ele não precisava agir dessa maneira. Exatamente. Ele podia, por exemplo, não ter levado os caras até a porta do condomínio. Não precisava disso tudo. Tipo, os caras estão no elevador, tá valendo. Podia ter deixado eles ficarem ali durante a noite. Mas e aí, você deixaria? Só... Então... Você chega, tem dois estranhos na sua casa que você nunca viu. Tem uma estranha que você aluga um quarto pra ela. Beleza, que isso já é bizarro. Mas tem isso. Aí essa pessoa não aparece, porque se ela estivesse lá, tudo seria diferente. Essa pessoa não aparece, você não sabe nem se ela tá realmente trancada no quarto dela ou se ela morreu. É. Você ia deixar esses dois estranhos na sua casa, passar a noite, você vai dormir? Não, e fica aí, pode ficar aí na sala. Eu acho que eu não dependendo ia deixar também da não, hora, cara. Dependendo da hora, eu ficaria acordado com eles até amanhecer e eles irem embora. É, sei lá, cara. Porque tipo... isso deve ter... A visão do Sanches nessa história deve ter sido muito diferente, cara. Ele deve ter chegado e falado, caralho, tem alguém invadindo minha casa. É, sim. O mais engraçado é que quando ele sai do banho de toalha e fala, olá! O cara deve ter, tipo, ficado, mano, possesso! Possesso! Eu entendo o Sanches um pouco, apesar de ainda ter, ainda querer dar um soco nele. Tá aí uma boa ideia pra um canal no YouTube. Tomando banho na casa de estranhos. Você invade a casa de uma pessoa, sai do banho com uma GoPro no peito, sabe? E fala, olá! E aí vem a reação da pessoa. Ai, caraca. É isso, Caio. Né? Até semana que vem? É isso. Até semana que vem. Valeu, cara. Adeus. Adeus.